Começar por viver o hoje, aqui e agora. Deixar o passado onde já vivemos e não vivermos o futuro antecipado, o qual trará os seus cuidados. Olhar a ansiedade e a angústia como um lento suicídio, se não mudarmos antes, a ver o perigo do pensamento negativo que nos destrói a existência, culpar ou julgar, outro veneno que nos envenena, enquanto as queixas nos contraem do ninho. Criar filhos gratos e não pródigos, problemas cadentes do nosso tempo, ser empático, não criticar, não reclamar, não apontar falhas que só existem na nossa cabeça e não comparar pessoas porque não há duas pessoas iguais. A empatia está ligada à aceitação, está ligada à consciência. Empatia é sorrir ao outro, mesmo que eu não o compreenda. É abraçá-lo, mesmo não percebendo de todo o porquê daquela dor ou o porquê daquela emoção. É estar, é ser, é compreender. No fundo, acho que é amar.